为什么死contame cómo es acreditar mostrame un mundo no voy a engañar voces no mar que se esconde con vergonha de ver talvez passa a vida sem acreditar recorda a bamba a vacilar é que o teu sol vive cada dia com o sol solta a tua voz Para o fim do céu, mas o teu mar contigo rima e encontrar palavras certas a se amar e assim viver. Thank you.